Bom, amigos do Triwise, vamos voltando agora então com o nosso último bloco, né, dessa edição número 66. Já falamos da Truck Series, já falamos da Xfinity Series, já falamos das 500 milhas de Daytona, com certeza a prova mais tradicional do ano. E agora vamos passar para as perguntas, onde vocês perguntam e nós respondemos. Muito simples. Bom, para começar aqui, hoje eu vou começar de forma diferente. O Guilherme Goro Martin, ele mandou um pequeno texto aqui, uma crônica que ele fez aqui. Então eu vou ler ela aqui. Ela é um pouco extensa, tá, pessoal? Mas eu vou ler pausadamente aqui. Vamos fazer alguns comentários aí durante essa leitura minha aí, para todos nós estarmos interagindo aí durante esse texto aí, durante a crônica do Guilherme aí. Ele começa assim: Dias de Daytona, esse é o título da crônica, tá, pessoal? Aí ele começa: depois de tanto tempo, uma decepção de um outro esporte americano, né? Ele cita aqui que é NFL. Pensei que é ótimo. A NASCAR voltou. Já nas preliminares pude perceber algo diferente, um sistema de qualificação bem doido e, como diria minha filhinha, que louco, papai. De cara já vimos a garota dos sonhos metida a piloto com problemas para desclassificar, né, e ela teve mesmo, mas salva o seu herói batedor de mulher. Ele tá falando do Kurt Busch aqui. Pera aí. Ele fala assim: pera aí que explico. Buchão, assim conhecido dos irmãos Busch, metido em confusão com uma de suas mil mulheres durante as férias, sabe-se lá se é culpado ou não, acaba empurrando no último suspiro a dama de verde para a classificação para a prova principal. Ele entraria por pontos, então vale o sacrifício e como um bom menino. Só que não. Lógico que não é um bom menino, né? Deve ter atacado a ordem do chefão. Perdão. Deve ter acatado a ordem do chefão, né, que seria do Smoke, mas seu lado negro da força fez com que a NASCAR o retirasse da corrida. Também percebi que logo de cara uma equipe Hendrick mordida, afinal no ano anterior foi massacrada pela sua afilhada e pelo time da Penske. Decisão natural, a sua afilhada que ele fala aqui, tá, pessoal, seria a SHR, a Stewart Haas Racing, e pela Penske. Decisão natural a ser tomada em 2015. Gentlemen, starter cheaters. Que ele faz um trocadilho bem interessante aqui. Pessoal, nesse parágrafo aí, alguma objeção aí, algum comentário aí, pessoal? Fique à vontade. Eu não participei semana passada do programa, né? Aliás, é a minha primeira participação, então eu queria só dar um pitaco, assim. Foi estranho, sim. Foi até uma música, né? Que eu não sou muito chegado em sertanejo, apesar de ser goiano. Então a música é mais ou menos assim. Foi estranho, não sei muito bem como que é. Mas foi estranho, sim, a qualificação, mas eu não desgostei completamente, não. Depois que deu para entender ali muito bem o que aconteceu, eu, assim, foram momentos, principalmente no Q3, né? Ali naquele finalzinho, chamando de Q3 aí, fazendo alusão à Fórmula 1, em que ficaram todos os carros Você esperando não no. está na Fórmula 1, meu amigo Eu sei, muito bem. Thiago Raposo. A gente acaba fazendo as alusões. Mas a última parte ali da qualificação, onde estavam apenas os 12 melhores, né? E ficaram todo mundo olhando no cronômetro, o tempo já estava liberado, já estava com bandeira verde, todo mundo esperando, aquela coisa dos carros procurando seus pares ou seu grupinho. Eu confesso que, apesar de toda a estranheza, de todas as dificuldades de ter que ler a regra para perceber o que estava acontecendo, eu gostei daqueles momentos ali de suspense na qualificação. Eu não desgostei completamente, não. Lembrando que a audiência do evento subiu acho que 24%, né? A qualificação ela vai ao vivo na Fox mesmo, né? Não é no Fox Sports One. Olha, cara, em relação à qualificação, eu acho legal, sim, os carros na pista, sim, fica até uma coisa meio aleatória, né? Você não sabe quem é o pole, às vezes não é o primeiro carro, o segundo, é o último carro da fila, às vezes, penúltimo carro da fila de quatro, cinco, seis carros. Só que o grande problema para mim é a questão do equipamento, né? Você está em risco de perder um carro ali. Você já tem os duels na quinta-feira, já tem Só o os Chris Brown treinos. perdeu 3 carros no final de semana Então, de Daytona. o treino normal, o practice normal lá já é grande risco você perder com a configuração de andar todo mundo junto no pelotão assim. É bastante crítico isso. Mas, tipo, com a TV, assim, eu acho complicado também, como você falou na semana passada, né, Léo? Você acaba perdendo bastante tempo, os carros esperando até entrar. E o intervalo entre um segmento e o outro. Eu só assisti o Qualifying da National Series. X-Wing Series, perdão. E eu vi ali que teve um intervalo grande, assim, Eu assisti para um para um. todos. Não sei. Eu assisti os E aí? três, né? Mas eu creio que o qualify da Sprint Cup foi um pouco atrapalhado aí. Mas no final deu tudo certo aí, mas foi um pouco atrapalhado, foi. Mas eu penso que pelo menos para Daytona 500 deveria seguir o modo tradicional, que é o single car on track. Essa é a minha opinião. Bom, vou seguindo aqui, né, seguindo aqui a crônica aqui do Guilherme aqui. A segunda parte ele fala assim: afinal vem a corrida, mas antes disso, uma palhinha nas categorias de acesso que faz a felicidade dos renegados e dos garotinhos. Truck Series para este humilde escritor, a NASCAR das caminhonetes mesmo. Esse ano cheio de meninos ricos e endinheirados por seus patrocinadores e alguns humildes procurando um espaço. Para mim, essa categoria é uma das mais divertidas, mas quando o senhor papa tudo, não corre com o seu carro da Sprint Cup disfarçado de Truck 51. Ele menciona, claro, o Kyle Busch, que o ano passado passou o rolo na Truck Series em vitórias. Aí ele fala que é um belo, mas ele fala assim que é um belo, a Truck Series é um belo programa para sexta-feira à noite, né? E fala que fala assim, Buena, papitos, a corrida foi assim. Logo de cara um Big One. Aí ele fala que ele coloca dá umas boas-vindas aqui para a NASCAR aqui, né? Aí ele fala mais um pouco de água morna e outro Big One. Que loucura, Truck Series querendo ser o show do final de semana. De resto foi nada demais. Ninguém contestou o Truck 19, que desfilou para sua primeira vitória e a Ford depois de muito tempo ganhando uma race em Daytona nas caminhonetes. E a noviça rebelde, que ele, claro, fala da Xfinity Series, né? Também não poderia faltar com seu novo nome futurístico, e é mais uma das empresas que ligada à tecnologia, né? Que ele fala que aqui que vem se ligar com a NASCAR, juntar com a NASCAR aqui. A Xfinity, o nome da belezura, categoria meio feijão com arroz. Eu achei que teria mudanças para 2014, mas os donos das festas devam continuar com os seus cheat cars, que é o carro 22 e o carro 54. Nós sempre brincamos aí que os carros usam cheat, né? Porque eles dominam de forma absurda. Mas ele fala, continua aqui, mas com muita corrida, que resumindo, poderia fazer disso o mesmo estilo da Truck Series. Big One, um bem caro que acaba na temporada. O querido Buchinho, o Thiago, sabe muito bem que é isso. Quando vai ficar fora de uma boa parte da temporada aí, ele também está com você aí. Para delírio de uns e tristeza de outros, no final, o que poderia parecer fácil para o carro 22 acabou sendo atropelado pela dupla da Roush. E o que eu disse, Roush, sim, realmente está voltando, pelo menos na Xfinity Series, mas em Daytona é isso. Mas em Daytona é isso. Gostaria de ver quantos mais carros o 16 vai destruir. Pelo menos o primeiro assegura ele a fazer isso. Já que o carro 60 colocou um dos favoritos, ele falou que coloca um como os favoritos ao 2015, e com muita força o menino Buescher. Bom, eu creio que da corrida tanto da Truck Series, da Xfinity Series, nós já falamos. Eu só vou perguntar, mas os senhores têm alguma objeção para fazer ou não? Não. Elião? Pode tirar o microfone do mudo, viu? Não, nenhuma objeção. Então, beleza. Aí ele faz aqui mais uma parte Não, aqui, nenhuma mais um. objeção. Não. Beleza. Ele fala aqui mais um parágrafo assim, fala: ufa, depois de tantos acidentes, chegou a Sprint Cup, né? Cheats ligado e 80% da prova só entry. Mal que eles não sabiam é que o cheat também ferve e sobreaquece. Resultado, ficaram chupando o dedo de novo nesse início de temporada, igual 2014. A prova teve momentos bem maneiros, mas por horas podemos sentir que o pessoal estava com medo e todo mundo no sapatinho depois de ver o acidente do 54 na categoria no, na X20 que aconteceu no sábado à noite. Crédito ao Trio Wide de mais de 20 voltas e sem acidente de diminuição da potência, inclusive uma das mudanças para essa temporada, mas mesmo no fim, venceu quem teve mais vontade de vencer e que cometeu menos erros, que foi o carro 22, começando bem assim como em 2014, se redimindo dos erros do final da temporada do ano passado em Miami. Alguma objeção aqui, pessoal? Não? Hélio? O Hélio tá com delay. Ixi, o Hélio tá. Pode tirar do mudo, viu, Não, Hélio? também nenhuma objeção, né? Então, Nenhuma. beleza. Nenhuma. Vamos continuar. Aí ele termina aqui. É, eu Nenhuma também não. objeção, Léo. Eu acho que tá cortando ligação. Pode ir. Tá, eu também não tenho nenhuma objeção a fazer também, porque nós falamos bastante sobre as três categorias nos blocos anteriores aí. Aí ele fala aqui, conclusão do final de semana, perigo a Hendrick voltou, como sempre, todo ano volta muito forte, cada vez mais forte a Hendrick, né? E fala assim, o time Penske, dois motores para o espaço, boa notícia para o Carl Edwards, voltando a ser o cachorro louco, boa notícia também para o time 78, que é onde andou muito bem. Ele fala que também boa notícia para a Roush, que parece que está dando relampejos de uma recuperação. Má notícia agora para os irmãos Busch que estão fora da temporada, ou pelo menos estão fora de parte dessa temporada aí, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí para a próxima. O que vai acontecer aí nas próximas corridas aí, quando eles devam retornar aí, os irmãos Busch. Bom, aí no final aqui ele termina assim, e foi assim o início da NASCAR no maravilhoso mundo de Daytona. Mas não se engane, amiguinhos. Essa categoria não é parâmetro para a temporada. Perdão, essa corrida não é parâmetro para a temporada. Semana que vem Atlanta, podemos realmente ver as equipes que irão dominar o cenário 2015 mostrando as cartas. Fiquem ligados no podcast Triwide. Um abraço. Guilherme, um abraço. Prazer muito grande de receber a sua crônica aqui, poder estar lendo aqui pro pessoal aqui, tá? Espero que você tenha gostado também. Talvez eu não li muito bem, mas espero que você tenha gostado aí e seja sempre muito bem-vindo a estar participando do nosso podcast. Alguém quer fazer alguma objeção sobre o trabalho do nosso amigo Guilherme Goro Martins? Não, perfeito. Não, não, nenhuma objeção. Então vamos O então Guilherme tem agora. um ponto de visão legal. Vamos agora então às perguntas agora então, meus amigos. Só lembrando que o Common Tracks não teve nenhuma pergunta esse ano. Não, essa corrida, né? Thiago. Sim. O Elião caiu de novo. Mas vamos Manda a primeira continuar. pergunta para mim, então. Ele fica com a segunda Mas vamos automática. continuar aqui. Aí ele tá falando que caiu mesmo. Vamos só lembrando aqui, pessoal. No, na nossa página do podcast não teve nenhuma pergunta, nem na NASCAR Home Tracks também não teve nenhuma pergunta, só aqui no Loucos por NASCAR, aqui do nosso amigo Ricardo Figueiredo, que até hoje nós não sabemos se ele é o dono da bagaça, se ele é o gerente da bagaça ou se ele é o dono e gerente da bagaça. Mas a gente, um dia nós vamos descobrir essa história aí, passar essa história ali. Bom, Douglas Vieira fala assim: Olá, amigos, grande Daytona 500, estava muito confiante. Como deu o Júnior durante a prova. Como de costume, ele fez uma grande Daytona 500. Vocês não acham que na relargada, faltando 20 voltas para o final, a Hendrick não trabalhou junto na pista? Aí ele termina assim e fala assim: Para mim, o Gordon e os 5 abandonaram o Júnior na linha do meio e foi muito estranho o JJ não ter relargado na linha de baixo. Porque o Júnior estava embaixo e ele ia empurrá-lo. O Dale Júnior estava muito rápido, ele ia ajudar O Jeff Gordon, claro que no final todos iriam para vencer, mas o importante é a equipe trabalhar junta e que seja um bom ano para eles e que venham bem forte para a temporada. Thiago? Eu acho que o Jimmy Johnson, ele saltou na frente, né, e ficou ali bloqueando todo mundo um bom tempo ali nas voltas finais. E eu acho que assim, não foi maldade, assim, eu acho porque foi situações de corrida mesmo, de na hora que dava para um trabalhar com o outro, já não dava mais, que não dava mais para descer o carro e acontecer algum acidente. Não vi, talvez faltou a organização, faltou ali os spotters trabalharem um pouco mais ativos. Sobre a opção de largar por cima e não largar por baixo, eu acho que foi mais uma decisão de teste, né? Eles relargaram várias voltas, teve algumas bandeiras amarelas e meio que perceberam que por cima estava funcionando melhor. Não valeria talvez muito ele largar por baixo para trabalhar com o Júnior e deixar quem largasse por cima pular na frente e ficar bloqueando. A técnica do bloquear está funcionando muito bem esse ano, até porque não pode mais empurrar como se empurrava antigamente, né? Tem que dar só uns bumpzinhos. E não está tão eficiente assim, você vê que as filas não conseguem chegar tão forte mais no primeiro colocado como chegavam anos anteriores, até na chegada histórica que nós falamos aí de 2008, que o Kurt Busch empurrou o Ryan Newman, eles passaram assim, trocentos carros assim, na última volta, e a gente não vê mais esse efeito acontecendo na NASCAR. Então, pular na frente era muito importante. Eu acho que tem aí a explicação do que o Jimmy Johnson escolheu a fila de cima. Eu também estou contigo, Thiago. O Jimmy Johnson, ele pulou, e o Jimmy Johnson nunca escolheu ali de cima. O Jimmy Johnson, quando ele estava mais rápido, né, quando ele tinha uma boa velocidade, que é na linha de cima, ele simplesmente não viu ou não foi passado para ele para trabalhar junto com o Dale Jr. ali. Mas assim, eu não coloco parcela de culpa alguma no Jimmy Johnson, caso aconteça de o Dale Jr. ter vencido e não ter sido ajudado por ninguém aí. Então, eu creio que foi coisa mais de corrida mesmo aí, porque o Dale Jr. de repente ele subiu do nada, quando ainda não era a hora, ficando sobrando no meio ali. Bom, enquanto o Elião não volta, que ele está com problema da internet dele lá, vamos para a segunda pergunta aqui. Não está mais do que na hora de Kyle Busch parar de correr na Xfin Series e na Truck? O Ricardo Figueroa pergunta aí, creio que logo após o acidente. Eu acho que não, Ricardo. Eu acho que enquanto ele sentir a vontade, a necessidade, o negócio é ter que deixar ele, sabe, esse acidente poderia ter acontecido na Cup, sabe, como a gente fala, são coisas que acontecem, foi um acidente e nada garante que se ele correr só na Truck, se ele não vai sofrer um acidente na Truck, vai ter que ficar fora. Um exemplo aí é o Denny Hamlin, que quase nunca aparece na Xfinity e sofreu aquele acidente ano passado e ficou algumas corridas de fora e tal. Então acho que não, ele tem que se sentir bem. O que faz ele se sentir bem é o quê? Correndo as três categorias. Então a gente precisa do Kyle Busch bem, precisa dele motivado, precisa dele feliz. Eu acho que até participar da Truck, da Xfinity, acaba dando, vai inflamando um pouco o espírito dele para chegar na Cup já mais preparado. Então eu acho não, enquanto ele se sentir fisicamente bem, enquanto ele sentir essa vontade, essa gana, eu acho que tem mais a deixar ele fazer o que ele quer, porque o próprio Joe Gibbs falou, né, eu citei no começo do programa, que acho que foi em 2011, se não me engano, que reduziram aí as participações do Kyle Busch tanto na Xfinity quanto na Truck Series, e foi um ano ruim na Cup também, acabou refletindo. Então o negócio é deixar ele fazer o que ele quiser e ser feliz, e esses acidentes não vão de acontecer mais, não. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Bom, parece que ele não voltou ainda mesmo, né, Thiago? Thiago? Ainda não, ele tá com sérios problemas lá. Eu tô conversando com ele aqui e ele não voltou ainda não. Mas vamos lá. Bom, o Ricardo, né, faz outra pergunta aqui. A operação do 41 tá em risco? É difícil essa pergunta, porque como foi até falado na transmissão nacional, eu sei que você não acompanha a transmissão nacional, mas foi lembrado na transmissão nacional de que esse carro meio que foi construído exclusivamente por Kurt Busch, né? Foi até o Karl Haas, não, o Gene Haas que bancou a saída do Kurt Busch para a equipe, montou o 41, é até um patrocínio próprio dele e tudo mais. E agora com o Kurt Busch fora, tem que ver se a equipe vai se interessar em manter o quarto carro para um outro piloto, porque como o carro foi criado exclusivamente e sob medida para o Kurt Busch, pode ser que corra perigo, sim. Eu já vou responder as duas perguntas, tá? Tanto do Caio como do Kurt, cara. Do Caio eu não respondi. O Caio na Xfinity Series e na Truck Series. Eu quero que ele deva participar, sim. É um mal necessário. Leva público, leva patrocínio para essas corridas. Eu só espero que ele não tenha um truque ou um carro tão apelão igual foi nos últimos anos aí. Onde que ele sobra. Principalmente na Truck Series, onde que vai sobrar. Porque a Truck Series agora tá num nível bem legal, tá num nível assim, pessoal, uma turma, um nível legal assim, de aprendizado, todo mundo tá ali para aprender mesmo, para dar o pulo para Xfinity Series ali. Parece que os degraus da NASCAR vem funcionando diferente do mundo afora, é onde que o piloto já mal começa já quer ir pro topo. Igual já temos um exemplo esse ano da Fórmula 1 aí. Mas eu creio que o Kyle Busch é um mal necessário e que ele vai estar assim nessas outras corridas aí. Falando da operação do 41, como você falou, Thiago, é o Tony Stewart, que era o fundador da equipe, falou que não, eu não quero um quarto carro. Pegaram, foi lá e fizeram o quarto carro aí. Então, tipo, o dono da equipe já investiu todo o dinheiro naquele quarto carro, colocou, fez acontecer, tá para sair. O Kurt Busch. O Kurt Busch vai dar uma dessa pisada dessa daí. Eu creio que só continua a operação se o Reagan Smith andar muito bem e realmente ele fazer uma temporada muito boa aí. Aí eu creio que esse carro ainda não vai ser extinto ainda, que ele vai continuar aí. Mas eu creio que se não tiver bons resultados aí, pelo menos ele deva voltar pra garagem e de lá não sair. Bom, a segunda pergunta é do John Wreck. Ele pergunta quais seriam os bons nomes para o substituto do buchinho. Essa pergunta aí eu já vou nem vou. Posso passar Não, direto, né, pode Thiagão? Você quer tacar, falar acho alguma que. coisa? Então, essa aí já foi. Já falei agora há pouco aí. Quem vai substituir o buchinho vai ser o Eric Jones, no carro 54. E quem vai substituir o buchinho na Sprint Cup, no carro 18, é o David Reagan. David Ring vai estar no carro 18 na Sprint Cup e no carro 54 na Xfinity Series vai estar o Eric Jones. Certo, João? Aí o Rômulo pergunta, o Rômulo Barão pergunta: quais os nomes para substituir o Kurt Busch enquanto ele estiver ausentado? Bom, já está definido aí. Em parte, né? Por enquanto, agora está definido, o Reagan Smith deva continuar nesse carro, deva estar nesse carro 41 aí. Thiago, Não, alguma nada. coisa? Então vamos lá então. O Dogsonlo, ó, nome bem esquisito que Dogsonlo ou Yo, sei lá. Acho que Creston foi bem para um estreante na sprint, primeira corrida oficial dele na categoria. Acho que ele deveria continuar até a recuperação do Kyle Busch, que pelo visto vai demorar. O que vocês acham? Pode responder primeiro, que eu Eu vou achei conversando com o bem Elião entre aqui, o Thiago. aspas, assim. Ele andou muito, muito tempo. Aí eu não sei se foi por estratégia dele, porque por se tratar de Daytona, é uma corrida muito difícil a gente fazer essa análise, mas ele andou muito tempo lá no fim do pelotão. Por muitas e muitas voltas, ele era o último carro do pelotão, assim, nitidamente era o último carro do pelotão, né? Porque alguns carros, o Michael Wallace se perdeu do pelotão várias vezes. Alguns carros acabaram se perdendo do pelotão, mas dos que continuaram do pelotão ali, os 35, 34 carros, o Creston era sempre o último. Então, por se tratar de Daytona, difícil saber se ele estava lá por estratégia ou se ele estava lá por algum outro motivo. Mas assim, não achei tão bem, não. Quase não apareceu lá na frente, ele não mostrou as caras dele. Era uma oportunidade de tentar mostrar as caras e tentar até ganhar essa vaga, essa oportunidade de substituir mais. Então, mas precisaria de uma outra prova realmente para analisá-lo melhor, uma corrida mais normal. Mas eu acho também que o David Reagan foi uma boa escolha. Não, eu também acho que o David foi uma boa escolha aí, mas também não, nada que vai ser o divisor de mares também aí, nada que vai fazer o carro andar mais do que já tá andando já aí. Então vamos esperar o que vai acontecer Tudo aí. bem, Elião, pessoal? tá vivo aí, Elião? Perdão, problemas técnicos aqui, conexão de internet aqui, né? A Wi-Fi que eu pego deu pau e já viu. Mas. São os Não, ETs banda aí dos larga vizinhos, fraca mesmo, meu que foi amigo o aí do problema. Lima. Bom, então vamos lá então. Bom, pessoal, as perguntas foram essas perguntas dessa semana. Tem pergunta aí, Léo, no Twitter, em algum Não, outro não, não. lugar? Hoje não. Não tive tempo de postar. Então, beleza. Então, beleza, pessoal. Vamos então para as nossas famosas apostas aí para final de semana. Lembrando que é o final de semana cheio, tá? O final de semana onde vai estar todas as categorias na pista aí, né? Vai estar a Xfinity Series, vai estar a Xfinity Series e a Truck Series no sábado. A Truck vai ser à noite e se não me engano, vai ser à noite. Eu não lembro direito agora. Eu vou confirmar aqui. Eu lembro que uma vai ser mais à tarde, a outra vai ser no meio da tarde, outro vai ser mais no final da tarde, pegando um pedaço da noite. E a Sprint Cup no domingo. Vamos abrir o entrelist aqui. 33 truques inscritos aqui em Atlanta aqui. De diferente aqui, por enquanto, ninguém. Diferente que por enquanto ninguém, nada de especial aqui. Meu amigo Hélio Lima, quem vai vencer a corrida da Truck Series? Eric Jones. Realmente. Só tem aqui um piloto aqui, ó. O Brad Keselowski vai no 29, tá? É a única assim, diferença maior aqui. Thiagão, quem vence a corrida da Truck Series? Eu vou ficar com Ty Dillon. Ty Dillon no 33. Um belo nome. Tadinho vai estar no 33 aqui. Bom, eu vou apostar no Eric Jones também. Eu tô junto com o Elhão aí. Vou apostar no Eric Jones aí. Eric Jones vai dar uma sobrada aí no final da corrida e vai vencer essa bagaça aí. Primeira Vai vitória do deixar o Jones, se não me Keselowski engano, foi em chupando o dedo. Atlanta, né, cara? 2012, ó. Não, Foi não, Atlanta perdão, ou do Ty foi Dillon. Phoenix? Perdão, desculpa. Aí sim. Bom, vamos então agora para o entrelist da Xfinity Series, né? Xfinity Series. 40 carros inscritos. Agora todos que foram inscritos, todos aqui vão largar aqui. Não vai ficar ninguém de fora dessa corrida aqui. Bom, vamos lá os nomes diferentes aqui que aparecem aqui. O Harrison Rogers vai no 0. Lando Calrissian vem no 0-1. Sadler no 1, Byron Scott no 2, Rothstein, Dean Oliver, Reagan Smith vem no 7, Brake Coke no 8, Chase Elliott no 9, né, pessoal? Vai aqui, Ryan Reed, Daniel Suarez, o Kenseth vai no 20, Joey Logano vai no 22. Isso aqui, só que isso aqui eu já vi mudar já, então não é muito certo não. E depois acaba no final aparecendo o Brad Keselowski no 22 aqui. O John Stolley, o Paul Manor vai no 33. Eu acho que o E quem destaque aí é mais o que? Sam Bom, Hornish, pessoal, aqui 98, os. né? Aqui mais. É, ele vai ser o destaque aqui, o Sam Hornish. Eu tava acabando de rolar a página aqui. Aí o Kevin Harvick vai no 88 também. que é outro destaque também. Meus amigos, Joey Logano, suas 22. Apostas. Não, no 22 vai o... Ah, vai o Joe Nos Logano. Últimos anos tem sido uma prova que o Kevin Hart tem dominado, né? Mas eu tô sentindo que vai dar Paul Menard. Bela aposta. E eu tô achando... Eu tô achando, não. Eu creio que, na minha opinião aqui, vai vencer o... Vai vencer o Chase Elliott. Ele que vai vencer essa corrida aí. Pra garantir mais uns pontinhos aí pra ele. Bom, pessoal, agora então chegou a Sprint Cup. Quando eu demorar muito assim pra falar assim, porque eu tô abrindo aqui o Antelite. Bom, vamos lá então. Aqui já parece que tem, vamos ter alguns nomes diferentes aqui, né? Teve o Ben Duncan, blá, blá, blá, blá. O Reed Sorensen vai no 28, Ron Horner vai no 30. Esses são dois nomes diferentes aqui. O carro 34 ali se cogitou a se inscrever ali, mas parece que não vai não. O carro 34. O Marco Anetti vai no 46. Só que ele pega os pontos do carro 52. Né? E no entrelista que eu tenho aqui, o 18 não está listado. O 18 não tá nem listado aqui, né? Ah, aqui não, aqui no meu já aparece. Aqui já aparece com o David Reagan. Aqui aparece o David Reagan aqui no 18 aqui. Bom, lá no finalzão, lá na rabeta lá do negócio, lá tem o Mike McDowell no 95, Josh Wise no 80 e, no 98, né? Então, assim, por aqui tá tudo certo, pessoal. Elião, aposta. Só uma coisa, não está confirmado aqui, mas o David Rudman deve correr no 34. Tem uma matéria mais cedo ali, Spencer, do motorsports.com, dizendo isso. Então, só uma pergunta aqui para vocês. Se chover, o Cal Edwards corre, né? Porque ele, pelo que eu vi, um dos critérios de seleção é vencedor no ano anterior, né? Por pontos e vencedor anterior, né? Vocês me confirmem essa informação. Porque por pontos aqui ele não entraria, né? Olha, cara, é uma prova 500 milhas, né? Prova longa, deixa eu ver aqui. Olha, foi da Kevin Harvick. Eu vou de Matt Kenseth, 20. Sim? Ô, Thiagão. Eu vou de Matt Kenseth. E eu vou de... Eu vou de Danny Hamlin. Ah, tá vendo? Eu vou ficar com a Gibbs, mas eu vou mudar o piloto. Vou de Danny Hamlin. Léo, rapidão. Já que você tem só duas Bom. Coisas sobre o Intrelite, a primeira é o Brandon Gogan, três, né? O Brad Moffitt fazendo sua primeira prova no 55, né? Substituindo o Vickers. O Vickers deve retornar 55. Na semana que vem, pelo que tinha sido dito previamente, né? A outra é o Brandon Gogan, piloto que você admira muito, né? Retornando a Sprint Cup em tempo integral, né? No Cal 62, né? Aliás, essa equipe do Bremen Motorsports tem um Chevrolet e um Toyota, né? Até engraçado isso, né? Enfim. E a outra é o amigo, nosso amigo Thiago Santa Rosa, um piloto que ele admira muito, desde as categorias de base, Matt Benedetto vai tentar classificar o 83, né? O Raposo sabe bem da admiração do Santa Rosa pelo Di Benedetto. É só isso, pessoal. Só que não. Isso mesmo. Bom, pessoal, vamos chegando então ao fim de mais uma edição número 66, onde falamos sobre o Daytona, realmente o que melhor aconteceu lá em Daytona. Leão, Thiago, tem mais alguma coisa para falar? Mais algum ponto aí para colocar? Mais alguma questão a ser levantada aí? Ou podemos encerrar, podemos já pegar nossa mala e já viajarmos Sobre a para Atlanta? categoria, sobre... acho que não, acho que falamos tudo. Eu queria só agradecer novamente aí o convite, participar. Enquanto o Pedro estiver nessa, lá no, ganhando dinheiro dele sem internet e der os horários coincidir. Vai ser um prazer vir aqui ajudar vocês a fazer o programa. E convidar todo mundo a participar do bolão. A gente tem o bolão lá do Big One Brasil, que é mais uma brincadeira, vale umas miniaturas lá no fim do ano, é mais para se divertir mesmo. Já estamos aí batendo os 400 inscritos esse ano, é legal participar. A gente acaba gerando uma estatística e repassa essas estatísticas de como o pessoal está pensando. Convidar o pessoal a continuar ouvindo aí o Triwide, programa bem legal, é o único programa, né, sobre NASCAR, exclusivamente de NASCAR do país. Então o pessoal sabe do que fala e a categoria está crescendo. E convidar também, eu tenho um outro, participo de um outro podcast, então quem quiser conhecer, se chama Café com Velocidade, o endereço é www.café.autosfera.com.br. E lá nós não falamos de NASCAR, mas falamos de outras categorias do esporte motor. Você que gosta também das outras categorias, está convidado a chegar lá. Demais é isso, agradecer a você e o Hélio pela essa noite agradável falando de NASCAR. Ô, Thiagão, prazer todo nosso receber você aqui, né? O prazer já peço também, já peço e agradeço muito pelo espaço cedido para nós pelo Big One. Com certeza, eu creio que esse espaço no Big One abriu mais ainda o horizonte do nosso podcast. Começou pequenininho, começou com poucas pessoas ouvindo, e o Big One conseguiu abranger ainda mais, aumentar um pouco mais esse leque aí, trazer mais pessoas ouvindo aí o nosso podcast. Então, eu quero agradecer bastante, uma participação sempre bem-vinda, Thiagão. Sempre que você quiser participar, puder participar, o microfone está aberto, o microfone é seu, pode vir quando você quiser, pode vir, mesmo quando talvez vai estar nós três aqui, eu, o Hélio e o Pedro, pode vir, a gente faz o four wide, faz o five wide, precisar trazer também o Thiago. E já quero já também, já é um sonho meu, né? Desde no final do ano passado foi possível, mas eu tô querendo desenvolver uma ferramenta aí, algum jeito, bolar alguma coisa. Temos o ano todo aí, o campeonato todo para tá pensando. Mas eu quero no final do ano, na última corrida em Homestead, nós fazemos um programa de 2 horas ao vivo antes de começar a corrida. Isso é um sonho meu. Eu quero pedir já a sua ajuda já, Thiago, para nós podermos fazer isso, né? Que ferramenta que vai ser possível para fazer isso? Então, esse é um sonho de fazer um podcast, fazer o Triwide para Homestead ao vivo. 2 horas antes, nós fazemos tipo um pré-race ali, vamos levantar um monte de estatística, um monte de coisa, fazer um pré-race legal aí ao vivo. Esse é um sonho meu que esse ano eu quero, com certeza eu quero concretizar ele. Não foi possível ano passado, mas esse ano eu quero terminar ele. Então seja sempre muito bem-vindo, Thiago, ao nosso podcast. Mais uma vez o microfone está aberto. Obrigado pelo espaço no Big One. Eu acho que com certeza essa parceria entre nós aí tem só a tendência de crescer e trazer cada vez mais um fã da NASCAR ou de qualquer outra categoria também, levar ela para o seu podcast que abrange Fórmula 1, Fórmula Indy, que nós somos a Fórmula Indy aqui, mas a IndyCar, né, DTM, todas as outras categorias aí. Até motocross você acaba É, relatando lá, que eu já ouvi também. não, vou falar sobre Elião, obrigado mais uma o vez, Elião. famoso rapidão, Big One, sabe que eu colaboro. Então, sabe que eu Oi, a gente colaboro falava que o às vezes espaço é aí quando seu. tem tempo, né? Vou ver se eu estava num projeto agora, só que eu não sei se eu vou continuar nele por alguns motivos, né? Mas enfim, é impossível falar da história da NASCAR aqui no Brasil sem falar do Big One, né? Tem quanto tempo, Thiago? 5 anos já, né? Começou acho que em 2009. E começou assim, cara, porque realmente era uma época que, antes de Nelsinho e Paulo Udo chegarem lá, o pessoal de repente não sabe, mas a quantidade de fãs era pequena. Vocês sabem, vocês estavam lá. Isso só veio explodir mesmo depois que o Nelsinho e o Paulo Udo, aí apareceu um monte de gente e a gente agradece, é sempre bom crescer. Mas não havia espaço nenhum, nenhum, nenhum. Você não achava absolutamente. Acontecia umas 500 milhas de Daytona, como aconteceu esse final de semana. Acontecia um Big Ones, acontecia tudo. E você não lia nada em lugar nenhum na internet brasileira, porque não tinha interesse em ninguém. Então a gente resolveu abrir, vamos tentar levar essa notícia e tentar cobrir de uma forma legal isso aqui. Foi assim que nasceu, e aí foram anos bem legais. Já tivemos aí, fizemos várias entrevistas com o próprio Nelsinho, com o Paludo, com o Roberto Figueroa, O Robertão, que participava com a gente, Max sempre. Papos, né? O Max Papos, falamos com ele também. Então, assim, sempre tentando levar a informação. E coisa feita de apaixonado para apaixonado. Então, a gente continua aí com a base legal de leitores. Vocês ajudaram também. Não só a gente está ajudando vocês cedendo espaço, mas vocês ajudam também colocando o podcast lá. Muita gente vai atrás do podcast para ouvir. Então, é uma parceria bem legal e a gente vai tentar aí manter isso aí e levar para vocês informações. A melhor cobertura, levar vídeos, levar notícias, para a gente realmente poder interagir melhor e tentar fazer expandir esse universo da NASCAR no país. Mas é isso aí. Obrigado, Bom, Léo. pessoal, então Obrigado, vamos. Então... Thiago. Finalize então, Léo. Obrigado você, Leão. Bom, pessoal, vamos então encerrando a nossa. Edição número 66, uma edição especial, participação do Thiago. Mais uma vez, microfone aberto. Pode vir quando quiser. É só falar, ó, pessoal, tô a fim de participar hoje aí. Tá aberto o espaço pra você, Thiago. Infelizmente, o Pedrão não tá com a gente nessa edição, né? Eu creio que talvez daqui 2 ou 3 corridas ele já vai estar tá com a gente aí. Que ele tá lá perdido no meio das fazendas do Mato Grosso lá. Na divisa com o Acre, sem internet, sem nada, sem água, sem força. Tá a situação precária lá, o nosso amigo Pedro Mugart lá. Tô brincando, viu? Está só sem internet, só. Mas eu creio que logo, logo ele vai estar tá de volta aí com a gente aí, o nosso amigo Pedro Mugart. Bom, pessoal, é isso mesmo. Vamos para Atlanta então. Creio que vai ser um bom final de semana. Final de semana com as 3 categorias na pista. A Xfinity Series logo mais no começo da tarde. Depois vai ter a Truck Series, se não me falha a memória, vai ser essa a ordem mesmo. E depois no domingo a Sprint Cup lá em Atlanta. Com certeza, para mim, dos ovais de 1,5 mm, é a pista para mim mais seletiva aí dos ovais de 1,5 mm. Depois de Atlanta, para mim, é Las Vegas. Então, pessoal, boa semana a todos aí. Até semana que vem. E como diria nosso amigo Teo José, cuide-se bem.